que se chamava moço também se chamava estrada, viagem de ventania. Primeiro passo, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos, calmos, calmos, calmos. Pelas ladeiras entope.